here with me? Do you bleed? I will find you. And I will kill you. Sim! Sejam bem-vindos, Rodadores da Sétima Arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E essa é a nossa quinta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo. Ele vive sempre no mundo da lua. Marcelo Perello. Fala, caros amigos do RatosCast. E aí, vamos falar de Oscar? Tudo bem, aqui com a gente também. Pra ele, ir pra lua é moleza. Quero ver colocar um astronauta no sol. Renato Maciel. Salve, salve, rataria. Um pequeno passo para os filmes de outubro, mas um salto gigante para os indicados ao Oscar. Que bonito, hein? Bela introdução. Bem, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o nosso cast, você pode encontrar nossos casts semanalmente no nosso site, assim como as nossas críticas também, de filmes e séries, no ratosdecinema.com. Não deixe de nos seguir também nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, sempre com o nome Ratos de Cinema. E nós estamos também no Twitter pelo nome Ratos_Cast. Você pode falar com a gente também pelos nossos dois e-mails, que são contato@ratosdecinema.com ou ratoscast@gmail.com. Se você quiser colaborar com o RatosCast, você pode entrar no nosso site, clicar em qualquer íconezinho do PayPal, ou você pode também colaborar com a gente entrando no patreon.com/ratosdecinema, tudo junto, e você pode assinar o nosso canal no Patreon. Lá nós temos diversos benefícios legais, uma lista maravilhosa de benefícios. Você pode assinar qualquer um dos três pacotes que a gente oferece lá e você vai ter um material extra, além desses casts maravilhosos, além de um cast estendido, material específico da ratoeira. Você pode ajudar a gente a fazer o nosso cast, você pode ajudar a gente a escolher a ratoeira, enfim, várias possibilidades lá, e você obviamente contribui para este podcast continuar ativo, trazer sempre os melhores filmes, séries, enfim. Nosso tema de hoje será o extraplanetário filme Primeiro Homem, First Man, de Damien Chazelle, com Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Kieran Hintz, Chi Wigan, Lucas Haas e Corey Stoll. Sinopse oficial: a vida do astronauta norte-americano Neil Armstrong e a sua jornada para se tornar o primeiro homem a andar na Lua, os sacrifícios e custos de Neil e toda uma nação durante uma das mais perigosas missões da história das viagens espaciais. O filme foi orçado em torno de 59 milhões e faturou 29 milhões em seu final de semana de estreia nos Estados Unidos, totalizando, até o momento, 55 milhões mundialmente. Eu vou falar pra vocês, assim, não é um sucesso, até agora, de bilheteria, o filme do Damien Chazelle, mas me surpreendeu, 59 milhões, o filme tem cara facilmente de 100 milhões, vocês não acham, não? Sim, concordo com você. É uma produção que tem cara disso mesmo. É, eu não sei se eu acho tanto, porque por muitas escolhas dele, da maneira de contar a história, é de uma forma tão menor, tão intimista, mas ao mesmo tempo, quando você ver a maneira que ele filmou, né, as escolhas dele, usar não usar tantos efeitos especiais, usar mais efeitos práticos, isso encarece muito a produção, né? Então, por mais que ele tenha um ar que eu acho que não gaste tanto, ele tem elementos que fazem ficar um filme mais caro mesmo. Surpreende vocês o filme não ter ganhado o público? O filme ainda tá meio que cambaleando na bilheteria, surpreende? É, porque eu acho, como o Renato falou, é um filme muito introspectivo, né? Eu vi o filme ontem, não tava cheio, foi na última sessão, e eu acho que o filme ele talvez, né, ele não faça o grande sucesso que foi o filme anterior dele, né, que é o La La Land, mas tecnicamente é um filme espetacular, um filme incrível, mas pra ganhar o grande público eu acho que não vai ser tão fácil assim. Eu acho que vai ser um filme que vai ser indicado pra vários Oscars, talvez ganhe vários, mas não vai ser abraçado pelo grande público, eu acho. Bom, pra quem não conhece a dinâmica do Ratos Cast, a nossa conversa vai ter duas partes. A primeira parte vai ser uma análise sem spoilers do filme, pra quem ainda não assistiu, e a segunda parte vai ser com spoilers. Pra quem já teve aula de história, né? É verdade, pra quem não sabe quem é Neil Armstrong. Desde já, eu acho que já vale a gente dar um spoiler. É, né? O homem cara, pisou pra quem na não lua. Viu o filme, ele chega. Spoiler alert. Eles chegam. Não é um spoiler, é parte da história. Mas nós vamos começar agora com a nossa parte sem spoilers. Antes só da gente entrar em detalhes sobre o filme e tal, queria fazer uma pergunta pra vocês. Qual é o filme de astronauta favorito de vocês? Qual é o filme desse gênero que vocês mais gostam? É, Star Wars é meu favorito. Não tô falando de fantasia, tô falando de astronauta. Não sei, cara. Eu vou ser bem honesto que eu não tinha parado pra pensar. Talvez o... De cara, eu diria o 2001, o Odisseia no Espaço. Ah, legal. legal. É, eu ia falar isso também. Foi um dos primeiros filmes que eu vi quando eu comecei a gostar de cinema. E foi um filme que eu fui entender muito tempo depois, né, do que eu vi. Então foi um filme que me marcou muito e me marca muito ainda, né, nessas odisseias espaciais. Eu gosto muito de Apollo 13 também. Mas eu acho que 2001 ele tem um marco ali. Ele marca pela importância que é, entendeu? Pra cada um Maguinho, de nós. Eu achei que você ia falar Armagedon. Pô, eu acho que a minha dietagem com Michael Bay vai até certo ponto, né? Também é foda. É, eu vou falar uma coisa pra vocês que, na verdade, vai permear um pouco a minha análise desse filme e desse cast. Eu não sou muito fã desse gênero. Não sei lá, eu não... Na verdade, é assim, tirando Armagedon, que por motivos óbvios foi o filme de 98, 97, não sei, foi o grande blockbuster daquele ano, eu não vi nenhum outro filme desse gênero. Ah, e o Gravidade, que é um filmaço. E o Interestelar? Interestelar, tudo bem. Interestelar. Agora, Interestelar é uma coisa engraçada. É, se você me perguntar assim, qual é o filme do Nolan que eu menos gosto, isso aí é a resposta mais fácil. Interestelar. Por causa do gênero. Embora eu ache um bom filme, um excelente filme, tá? Eu acho que tenha boas atuações e tal, uma direção muito boa. Mas o Gravidade é um filme que eu gosto. Que eu gosto bastante. Verdade, eu tinha esquecido dele. É muito bom. É muito, muito bom. Agora, eu confesso assim, eu não suporto o Apollo 13, o filme com Tom Hanks, do Ron Howard. Não, não gosto, acho chato. Eu acho que, assim, alguns méritos desse filme são os grandes problemas do Apollo 13 pra mim. Quando a gente entrar na trama, eu vou falar um pouco mais disso. Eu tô com você então, também, cara. Eu não sou um aficionado pelo gênero, não. Agora, tem um filme que eu gosto muito, que eu vi quando era criança, chama Os Eleitos. É um filme até com Ed Harris e tal. É um filme que ele... Na verdade, esse filme é sobre exatamente o que esse filme que a gente vai falar hoje, Primeiro Homem, trata. Sobre os caras que estavam lá sendo treinados pra ver quem ia ser o Primeiro Homem. Só que esse filme, Os Eleitos, eu acho legal porque ele aborda a vida de todos eles, assim. Ou pelo menos a grande maioria, né? Eles como um todo, assim. Eles como um time. Que é uma coisa que esse filme não tanto faz porque foca mais na questão toda... É, mas eu acho que nem é o objetivo desse filme fazer isso. É, não é. Sim, é verdade. Tinha por que ser, já que tem outros filmes. É, e o próprio título do filme já meio que diz o foco que você vai seguir, né? É o Neil Armstrong. Mas enfim, eu acho que isso também explica, Renato, o porquê que a bilheteria mundial desse filme, e até mesmo nos Estados Unidos, ela não é tão alta assim, o filme não é tão popular, porque é um tema que eu acho que nos Estados Unidos pode até agradar uma parcela da população. Tem muita gente hoje meio puta com essa questão toda da NASA e tal, do dinheiro, da quantidade de grana que a NASA... Isso não só hoje, né? Isso não, que elas gastam, né? Mostra. Que elas gastam ao longo da história. É uma coisa muito americana. O filme nem trata como se fosse uma coisa tão americana, mas é um tema muito americano, ainda é. Eu conheço muita gente que nem acredita ainda que o homem foi pra Lua. Não, é isso que eu falo. A Dani nem acredita, cara. A gente ficou o filme inteiro e depois do filme conversando, primeiro que ela acha que é um absurdo os gastos com viagem espacial, né, com a corrida espacial, e com os investimentos que são tidos até hoje com isso, até porque a NASA não é uma organização governamental, então, mas isso não diz respeito aqui com o filme, mas ela acredita também na teoria de que foi o Kubrick que filmou a chegada do homem à Lua. E seria um puta plot twist, já pensou no terceiro ato desse filme? Ele disse, não, a gente não conseguiu não, chama aquele maluco aí, chama o diretor. Ia ser animal. A minha namorada também acredita, meu irmão de criação, o Rafael, também acredita nisso. E assim, são pessoas que você não consegue discutir com eles. Eles te provam que o homem não pisou lá de jeito nenhum. É só usar o argumento do a bandeira balança no espaço. Acabou. Como é que você vai discutir com isso? É verdade. A questão nem é essa. Eu queria saber de vocês. Damien Chazelle fez dois filmes maravilhosos no início da carreira dele. Whiplash e, como o Maguinho falou, La La Land. Ganhou o Oscar de melhor diretor. Tem 33 anos. É um diretor, assim, sensação em Hollywood. Foi oferecido diversos projetos, mas ele tinha esse projeto já que, na verdade, não sei se vocês sabem, mas Clint Eastwood ia dirigir esse filme. Só que Clint Eastwood não queria fazer outro filme de astronautas e tal, já que já tinha feito Cowboy do Espaço. Então, acabou que caiu nas mãos do Damien Chazelle. Ele queria fazer o filme de uma certa forma, mas demorou, porque precisava de um certo orçamento. Não tinha nome. E aí acabou que o La La Land veio primeiro e trouxe toda a fama que ele precisava e todo o apoio que ele precisava pra fazer esse filme. Mas nessa época o projeto já era baseado no livro, né? Já era. Finalmente conseguiu fazer o filme. Agora o que se fala, quer dizer, a crítica adorou o filme, tá adorando o filme. Público, ainda como a gente falou, a maioria que viu gostou. Queria saber de vocês quais as expectativas para esse novo trabalho. Esse filme, se eu não me engano, era uma das expectativas, né, do Renato e da Patrícia. Sim, é verdade, verdade. Eu vou começar com o Maguinho, que é um grande fã do Chazelle. Expectativas para esse filme, Maguinho? É, cara, você falou muito bem. Damien Chazelle já não é mais um desconhecido. Desde 2014, né, o cara apareceu pro mundo com o Whiplash, 2016 com La La Land, que é um dos top 5 da minha vida, falo isso para todo mundo. Então o radar já ficou ligado para ele desde 2016. Quando eu soube da produção, de trazer a história fantástica, né, do Neil Armstrong e mais uma vez com o Ryan Gosling, a expectativa era gigante, né? E o resultado, já falou aqui, é sensacional. É cinema respirando qualidade. Vamos ter muita coisa para falar. Cara, a minha expectativa era muito grande, porque tem o nome do Damien Chazelle, eu tenho um ingresso na minha mão para assistir o filme. Ele é um cara que eu corro atrás desde o Whiplash. Eu lembro que eu fui assistir o Whiplash no Festival do Rio, porque eu vi falar do filme em Sundance, o filme ganhou Sundance, e eu tava muito empolgado pra ver, então eu corri pra assistir o filme lá, na estreia dele no Festival do Rio. La La Land, a gente também não viu no cinema. Primeiro Homem, eu fiz questão de ir assistir em IMAX, especialmente da cena da chegada deles à Lua e a maneira que foi filmado aquilo, e realmente vale a pena, é primoroso assistir, especialmente na tela do IMAX, como foi filmado de verdade. O Chazelle, como sempre, ele é o protagonista dos filmes que ele faz, ele acaba roubando a maioria dos elogios pra ele, e é impressionante o que ele fez com esse filme, cara. A expectativa que eu tava, conhecendo a história, né, conhecendo o que eu sabia dessa história, porque eu pouco sabia sobre o Neil Armstrong. Eu sabia algumas coisas que a gente aprendeu em escola, em filmes que a gente vai vendo, que vai completando, sobre a corrida espacial. Então a minha expectativa, desde o momento que eu vi que eles iam fazer esse filme, era de um filme blockbuster. Eu achei, pô, o Chazelle vai fazer um blockbuster sobre essa história. E a realidade é uma história que trata das frustrações, especialmente da família do Neil Armstrong, de conseguir esse objetivo, né? De todos os sacrifícios, de tudo que eles passaram para chegar até lá. Então é isso que eu acho que faz desse filme ser uma história realmente única em comparação às outras já apresentadas em outros filmes. E eu me surpreendi também, porque eu sabia pouco da história, eu também achava que era um blockbuster, né? Me surpreendi muito, porque é um filme do Chazelle, né? E do Neil Armstrong, um filme muito introspectivo, sabe? Então isso me surpreendeu muito positivamente. Muito bem, vocês gostaram do filme? Vamos por aí. Gostei muito. Achei sensacional. Agora, como você falou, né? Agora a pressão em cima do Chazelle é muito forte, o cara ganhou um Oscar, é muito novo. É a primeira vez que ele trabalha com um roteiro que não é dele, também tem isso, e é a primeira vez que ele trabalha com um orçamento tão grande, $60 milhões. O que você achou do filme, mano? O filme não é sobre o acontecimento em si, né? A gente tem um fator principal, mas que no filme ele não é o fator principal, se a gente consegue entender. Mas de uma pessoa, de como que ela consegue chegar lá, como que ela consegue se superar, alcançar os objetivos, a sua redenção, o modo como ele é filmado deixa isso muito claro, né? Além de genial e muito, muito acertado. O Chazelle, ele consegue trazer a gente pra dentro do filme. As câmeras próximas, sempre com planos muito próximos, né? O uso constante da câmera na mão, sempre instável, né? Já que o filme passa essa parte introspectiva dele, né? O filme, eu gostei demais, cara. Gostei muito. Cara, eu não sei se todo mundo que gostou ou quanto vocês gostaram. Eu já posso dizer assim, que tecnicamente esse filme beira a perfeição. Sim. Tecnicamente. Verdade. Como verdade. Todas as obras do Chazelle e como uma evolução dele como artista, como diretor, é impecável. É uma coisa que a gente nunca pode criticar do trabalho dele. E cada vez mais ele vai dominando todas as artes, o dedo dele e a equipe que ele vai formando ao redor dele, o mesmo compositor, o mesmo diretor de fotografia. Então, ao terceiro filme deles, você vê uma sincronia ali que faz o projeto todo completamente primoroso. Então, o que eu acho desse filme é que ele realmente beira a perfeição. Tecnicamente. Tem uma coisa, Marcelinho, tecnicamente falando, tecnicamente, que é incrível, né, que o público interessante, que assim, ele usa duas paletas de cores muito interessantes, que é o azul e o cinza, né, que é diretamente ligada à Terra, né, enquanto ele tá aqui, e o cinza com a Lua, né. Tem uma coisa que é genial, é aquele filtro granulado que ele usa, né, dando a sensação de um filme mais velho, né. Cara, isso é muito legal, é muito bonito esse filme. Então, né, tecnicamente o filme beira a perfeição. Assim, eu acho que a gente vai ficar aqui dando voltas quanto a essa questão técnica, porque tem coisas nesse filme que eu acho, eu não tenho ideia de como ele fez. Eu não tenho ideia. Por exemplo, tem uma cena nesse filme onde o Neil Armstrong, que é o Ryan Gosling no filme, ele tá pilotando o que seria a cápsula que vai pousar na Lua. Não, vai pousar, Ele tá treinando naquilo ali. Né? Isso, parece uma aranha, né? É, uma aranha, desculpa. E aí ele tá treinando aqui no planeta Terra, que ele vai usar lá. Isso é uma das coisas que eu mais gostei desse filme, aliás. Ele te mostra uma coisa, uma parte do treinamento. Esse filme, grande parte da trama é sobre o personagem Neil Armstrong, a vida dele, né? A pessoa que ele era, até dentro da casa dele, a gente vê bastante sobre como é que fala? A intimidade dele. A rotina familiar dele. Isso, a rotina familiar, mas também você vê bastante também do treinamento. Que assim, eu vendo o trailer, eu pensei, isso é chato. É chato ficar vendo isso toda hora, tal, tal. O legal que o Damien Chazelle conseguiu fazer muito bem, de uma forma muito dinâmica, é que ele te apresenta a maneira como ele treina pra pousar na Lua. O que você vai ver do pouso da Lua é uma coisa completamente diferente. Tem um momento nesse filme onde eles decolam, né? Então você acompanha detalhadamente o momento em que o cara entra lá dentro do foguete e bota o cinto e tal, e tudo que ele tem que checar e tal, você vê toda a decolagem pelo ponto de vista dele, sem Mas você isso que ver é legal. Do lado de fora. Se você vê lá de sempre fora. Sempre é o ponto de vista deles. Então, isso é muito legal. Só que o que eu quero dizer é o seguinte: da próxima vez que você vê a decolagem, agora pra valer, da Apollo 11, você isso, que é a única vez vê que você pelo assiste. Lado de fora. Aí você vê pelo lado de fora. Porque você já viu pelo lado de dentro. Então, ele não repete. Apesar de ser uma coisa procedural, né? É muito repetitivo. É muito repetitivo. É lançamento, é treinamento, tal, tal, tal. Então, quando você tem que ver uma coisa de novo, você vê por um outro ponto de vista. Isso eu achei maravilhoso. Até a maneira que ele monta todas essas cenas, cara. Não só na hora do pouso à Lua, mas nas primeiras tentativas das naves. Normalmente, quando a gente assiste um filme desse, a montagem quebra muito para a NASA, né? Para quem está acompanhando o lançamento, todos os cientistas, os técnicos que estão lá, e você vê, por exemplo, quando ele fala a águia pousou quando ele chegou na Lua, normalmente você cortaria para eles e todo mundo dando high five, comemorando. Até uma hora eles fazem uma música alta, cena, né? Aquela música alta. O momento que acontece aquilo, aí o cara liga para a União Soviética, manda eles ferrarem, que não sei o quê. Chama as coisas, todo mundo, momento, mundo tá? Isso. Então, normalmente eles fazem isso. O Damien não. Ele dá o tempo para a cena, ele dá o tempo para a ação de quem tá lá, pros astronautas e pro que eles estão fazendo, e pra importância, e pra como funciona aquilo ali. A gente tá tão dentro daquela nave, tão dentro, que chega uma hora que você sente que você vai explodir dentro daquela nave. Você se sente parte... Claro, ele passa essa sensação, né, porque de enclausuramento, né? Exato, eu não lembro de ter visto, nunca antes no filme, um lançamento de uma nave espacial, onde eu tô dentro da nave, junto com os astronautas, o tempo inteiro. É incrível, porque você ver a fragilidade daquela missão e tudo que aquilo acaba causando com a vida deles. Você não, se vê com um tremor, a câmera sempre focando em primeiro plano, né? E aquilo ali é muito claustrofóbico. Você se sente no desespero daqueles astronautas. Não, e aquilo, e os enquadramentos fechados nas engrenagens, nas portas, nos parafusos. Nos olhos. Passa aquilo, meu irmão, aquilo ali pode dar merda em qualquer momento. É ferro e porra, te passa uma verdade de perigo também. Também iminente, cara. A qualquer momento pode dar merda. Esses detalhes são muito interessantes. Você vê muito os olhos do Ryan Gosling. Muito conhecido por ser um cara muito expressivo, principalmente no olhar, né? Isso é um motivo de crítica pra muita gente, mas a maneira que ele enquadra sempre o olho dele, ele tá variavelmente olhando pra cima, frequentemente. Mas assim, não só isso, mas a questão toda de tipo, quando você vê a nave decolando e quando ela já foi, quando ela tá lá em órbita e tal, você vê como a nave tá arranhada, já tá queimada por fora, tá? Eu lembro, assim, há pouco tempo eu vi o Armagedon. Como você vê, assim, é lindo, né? A nave tá bonita ainda lá fora, lá no espaço, passeando. O ônibus espacial tá lindo, brilhando no sol e tal. E não, cara, como... Eu achei legal como esse filme mostra que quase não chega ali. Todo carcomido, quase não chega, tá quase todo arranhado, chega. Tá todo enferrujado. Mas falando no Ryan Gosling, ele é o cara do filme, ele é o cara que guia a gente no filme, ele faz o personagem principal. Muito já estão se falando dessa poder ser mais uma chance forte dele chegar ao Oscar. queria saber de o que vocês acharam do trabalho dele nesse filme e vocês acham que essa chance é real? Então, chance ele tem. Eu só não sei se ele consegue a vaga muito por causa das outras atuações que a gente já tá vendo despontarem ou dos possíveis indicados e aquelas expectativas que a gente tem. Eu acho que o Ryan Gosling tá muito bem, assim como ele tem estado bem, né, nos últimos trabalhos dele. É um ator que a gente gosta bastante, mas ao mesmo tempo ele tem essa questão que você falou, que ele é muito fechado, ele é muito introspectivo e a atuação dele tá muito no olhar dele, nas expressões dele, e não muito na maneira que ele fala. Ele não é muito um ator de expressar sua força através do diálogo, pelo menos ao meu ver. E eu acho que isso é uma barreira dele que é difícil dele ultrapassar. E é uma característica muito própria dele como ator. Não que isso seja ruim. Personagens como o Joe no Blade Runner funcionam maravilhosamente, especialmente por causa desse estilo dele. O personagem dele no Driver funciona maravilhosamente por causa desse estilo dele. Já no Neil Armstrong, eu acho que atrapalha um pouco, porque o Neil Armstrong e a jornada dele durante esse filme é o coração, é o que a gente acompanha. São as motivações dele e as perdas ao redor da vida dele e os sacrifícios ao redor da vida dele e o que ele tem que fazer e o que isso atrapalha nas relações familiares. Muito puramente pelo Ryan Gosling, eu acho que a gente não se conecta muito com o Neil Armstrong. E eu acho que isso pode afastar um pouco o filme das pessoas. Eu acho que muito do que você fala do... Ah, talvez o filme não acertou as pessoas ainda, não encontrou o grande público. Talvez por causa da representação de um ícone americano. Talvez por ele não ser a representação tão carismática ou tão do herói americano, digamos. Não que eles tratem ele como um escroto, um babaquinho ou algo do tipo. É, muito pelo contrário. Mas tratam ele como uma pessoa mais fria, mais introspectiva. E não o herói que guiou a bandeira americana até a lua, entendeu? Então acho que isso pode afastar um pouco, e isso é muito graças à atuação dele, que não que eu acho que é ruim, mas que eu acho que atrapalha na ligação do público com o personagem. Eu também acho assim, é uma atuação muito boa, não tem muita visão do Neil Armstrong na vida real e tal, como é que ele era e tal. A gente tem em alguns filmes e tal, mas muito pouco. Nesse a gente consegue entrar muito, muito mais na vida dele, né? E essa introspecção faz com que a gente, talvez o público não se conecte da forma que ele tem que se conectar, de uma forma mais para se promover, né, dando um Oscar para ele, talvez. Ele esteve muito bem no La La Land, é um ator que amadureceu muito rápido, né? Concordo que o filme é dele, ele carrega toda a tensão do filme. Uma coisa legal na trama, que o filme, além de passar por ele, ela consegue muito sutilmente abordar, devido a ele, política de uma forma legal, o amor, a família, que é a parte mais importante na história dele, né? Um misto de introspecção, força de vontade. E tem uma coisa que ele... Tem uma atuação dele, uma parte da atuação que é muito incrível pra mim, que é como que ele carrega, como é que ele trata o vazio que fica dentro dele, né? Um vazio. E o silêncio do espaço faz uma conexão que eu achei fascinante. Também acho que o Oscar não vai ser agora, entendeu? Não vai ser agora. Ele provavelmente vai ser indicado, mas eu acho que ainda não chegou a vez dele. Mas é uma atuação ótima. Olha só, eu gostei muito da atuação dele, mas não me surpreendeu. O Ryan Gosling, ele é um cara que a gente olha pra ele, ele é sempre uma incógnita. Eu gostei muito dele no La La Land. Eu gosto dele, cara, em filmes assim, onde você vê ele fazendo uma coisa um pouco diferente. Aquele filme que ele fez com o Steve Carell. Crazy Stupid Love, esqueci o nome em português. Crazy Stupid Love, então, eu também esqueci. Cara, esse é o papel que ele mais fala no cinema. Nesse filme. Dois Caras Legais também. Dois Caras Legais, cara, que papel maravilhoso. Uma atuação até física, bastante física dele. Pra caramba. Aí sim, porque você tira ele do local seguro dele. O Ryan Gosling tem vários diretores, inclusive o Refn do Drive, ele falou que o Ryan Gosling pegou o roteiro e começou a cortar as frases dele, do próprio Ryan Gosling do roteiro. Ele falou, não preciso dizer isso, não preciso disso. Então, ele é um cara que realmente gosta de não falar muito, de trazer essa coisa muito pelo gestual e tal. Mas não teve nada que me surpreendeu como esses filmes que eu citei. Agora, eu não vejo The Crown. Eu já vi a Claire Foy ganhando vários prêmios por aí, mas eu não conheço muito o trabalho dela. Pra mim, o papel mais difícil desse filme é o papel da Claire Foy, que faz a mulher dele. Vou explicar por quê. Primeiro, porque ela não é a protagonista do filme. Ela é uma coadjuvante feminina que aparece muito pouco. Se você for pegar o quanto ele aparece, não dá nem pra dizer assim, pô, ela vai ser indicada a melhor atriz. Mas o lobby dela é pra atriz coadjuvante, cara. Então, coadjuvante. Eu ia falar isso também. Mas por quê? Por que eu acho que ela tem um papel mais difícil? Porque, assim, ela aparece muito menos, ela tem muito menos tempo de tela do que o parceiro dela de tela. Ela tem muito menos tempo pra vender as emoções. Então, cada cena dela, cada segundo pra ela nesse filme conta. E ela arrebenta, cara. Arrebenta. Não é à toa que a última cena do filme envolve ela. Eu não vou dizer o que é, mas também envolve ela. Então, como eu falei, não conheço muito a atriz. Eu gostei demais do trabalho dela nesse filme, sério. É, fiquei muito surpreso e eu queria saber o que vocês acharam dela também. Bom, enfim, eu não a conheço muito porque eu não vejo a série The Crown, mas eu achei uma atuação muito, muito segura, sabe? Ela firme, né? Acho que ela consegue passar a verdade de uma esposa que carrega, além de um peso absurdo nas costas, né, pelo que aconteceu, né, que a gente vai falar já, e ainda administrar a vida de casada conturbada e embarcar nessa, vamos dizer, nessa aventura interplanetária do cara. Entendeu? Mas não é só isso, maninho, olha só, deixa eu te falar, o peso não só do que aconteceu, que a gente também não vai falar, mas de você achar que seu marido vai morrer a qualquer momento, que ele não pode voltar. Sim, exatamente, né? claro. E assim, todas as missões, tipo... todos os testes, até nos testes, ela não sabia se ele voltaria, não, entendeu? E não é tipo assim, ó, como se fosse um casado com um policial, que... eventualmente pode acontecer do cara tomar um... né? Não, é tipo, cara, seus vizinhos, seus amigos estão morrendo. E não é de agora, sim, cara. Sim, verdade. Até uma hora que ela comenta... É questão de tempo. Antes dele começar a entrar nesse projeto com a NASA e da tentativa de botar o homem no espaço, dele participar desse treinamento todo, ela fala que teve um ano que eles perderam 2-3 pilotos e eles foram a 2-3 funerais. Exato. E eles acabaram virando experts nisso. Sim. Então, quer dizer, o medo da perda tá ali assombrando ela e assombrando aquele casal há muito tempo. Então, mas eu vejo, Renato, mais nela do que nele. É, o peso eu senti muito mais forte na Claire Foy do que no Ryan Gosling. O peso de tipo, cara, pode morrer a qualquer momento. Eu acho que eu entendo, mas eu acho que equilibra. Porque ele sente o peso, sim, de uma outra forma, tanto que tem duas cenas chaves que representam isso. Não vou falar agora porque são consideradas spoilers. E o dela é constante, entendeu? Porque o dela é mais direto. O dela é uma preocupação com ele. O dele é uma preocupação quase que com todos ao redor. Entendeu? Ele não se preocupa, acho que ele não se preocupa tanto com ele. Ele se preocupa mais com a equipe, exato, com os amigos. Exato. Ela se preocupa com ele porque ele é o marido dela, pô. Eu não conheço muito o trabalho dela. Eu lembro dela surgindo no The Crown, mas eu não vejo The Crown. Eu vejo 714 outras séries, mas eu não vejo essa. Mas eu sei que ela ganha tudo. Ela ganhou vários prêmios com as duas temporadas que ela trabalhou lá. E, cara, que belo cartão de apresentação pro cinema, né? Mas, assim, pós o boom dela com The Crown, cara, ela tá chegando com tudo e, tipo, me deixou mais curioso pra ver a continuação do Milênio, né? A garota na Teia de Aranha, que ela agora é a nova protagonista. Então, me deixou, assim, mais curioso e mais empolgado pra esse filme e vamos ver, né, se ela consegue abocanhar realmente essa indicação, que eu acho que é garantida, cara. Olha, até agora, ela é minha favorita. Vou torcer pra ela. Não vi, obviamente, ninguém foi indicado ainda, mas se ela for indicada, é minha favorita. Até o momento que eu gostei bastante, assim, do trabalho dela. Bom, tem mais alguém do elenco que você... Esse filme tem um elenco maravilhoso, tem grandes atores aí, atores maravilhosos. Pô, meu Wolverine tá lá, cara. Teu Wolverine tá lá, cara. Pablo Schreiber. Porra, Pablo Schreiber. Tá aí, acho que em 3 ou 4 cenas, né? Mas é um ator fazendo um papel diferente. O elenco de apoio é muito bom, né, cara? O elenco de apoio é ótimo. Todos eles, o Kyle Chandler, o Jason Clarke. O Patrick Fudge. É porque ninguém ali tem, assim, um grande momento. Nem o Corey Stoll, que faz o Buzz Aldrin. Mas eles cumprem a função de um elenco secundário extremamente talentoso, até porque é só você ver os nomes envolvidos, qualquer um deles poderia estar liderando essa ou outra produção. Com certeza. E o que eu acho também, Renato, todos eles compõem, né, a parte coadjuvante muito boa, porque eles conseguem passar a credibilidade e inserir os conflitos que passam a tornar a história do Neil Armstrong ainda mais incrível, que todos estão inseridos na história dele, entendeu? Então acho que todos são meio que movidos por ele. Então acho que todos, o corpo coadjuvante compõe o filme de uma forma muito interessante. É, a gente falou bastante já do Damien Chazelle, o diretor do filme, um prodígio. É, como ele é tratado em Hollywood. Eu acho que aqui ele teve um desafio muito grande, assim, porque, primeiro, fazer um filme sobre astronautas, sobre um tema que todo mundo já conhece, todo mundo sabe quem foi Neil Armstrong, todo mundo. A gente pode não saber os detalhes, mas transformar essa história numa coisa interessante, numa história palatável para todo mundo. E, além de contar uma história que já foi contada dezenas de vezes, eu acho que ele teve um grande mérito, que foi, assim como no La La Land, fazer um filme pra quem não gosta do gênero. Eu vendo o filme, eu reparei isso. Eu reparei o quanto eu estava compenetrado e realmente estava entregue àquela história. Eu queria realmente ver, apesar de saber pra onde ia, quer dizer, qual seria o final daquilo ali, eu queria saber como é que ele ia me levar pra aquela história ali. É, eu falei isso no La La Land, né? O La La Land é um filme, é um musical pra quem não gosta de musicais. E esse filme é um filme de astronauta pra quem não gosta de astronauta. Eu queria falar do Apollo 13, porque o meu problema com o Apollo 13 é que o filme é muito chato na questão de, tipo, vamos ser o mais técnico possível, vamos mostrar exatamente o que aconteceu, os diálogos e tal. Cara, porque o fio B13 que não sei o quê, e aí o gás carbônico não sei o quê, blá, blá, é muito chato aquele filme. O segundo ato do Apollo 13 é uma das coisas mais chatas, sinceramente, assim, eu fico feliz de não ter visto no cinema. Nesse filme você não tem isso. O Damien Chazelle conseguiu, até com a ajuda do roteirista, ele conseguiu aproveitar muito mais os silêncios e, enfim, não só o trabalho dele de diretor com o elenco, mas o trabalho dele também de saber como eu vou mostrar, essa cena vai ser mais leve, essa cena vai, eu não vou torturar muitas pessoas com expressões técnicas que eventualmente vão ser chatas. Não, o filme até brinca com isso, né? Não sei se você lembra, tem a cena do treinamento deles, né? Numa daquelas montagens de treinamento, logo no começo mostra eles sentados numa aula e o cara, isso. Não, agora nós vamos analisar cálculos de física, então, física isso, espacial. Essa cena, aliás, e a cara de bunda dos caras é a nossa cara de bunda pra isso. Essa cena... Não, não, várias vezes, aliás, o filme tem uma cena onde ele explica pra mulher o que, que ele tá estudando ali, o que ele tá fazendo na sala. Uh-huh. E a mulher fala, interessante. Tipo, não entendi nada. Mas é isso, né? É a gente do outro lado. É uma coisa que o Ron Howard não reparou, mas mostra, não explica. Mostra. Se você tá explicando qual é o treinamento e qual é a importância daquilo ali, mostra por que, que aquilo é importante. Mostra por que, que o cara vai apagar se ele não souber controlar aquilo ali. Mostra. Não fica explicando que, se você passar da velocidade tal, você vai apagar. Não. E isso ele faz muito bem. Também é um dos grandes méritos dele. Mas, Maguinho, Damien Chazelle, um dos seus diretores favoritos, o que, que você achou como um todo no trabalho dele? Cara, é chover numa olhada, né? Falar desse cara. É um moleque, né, cara? 34 anos, cara. Entendeu? Já com Oscar de melhor diretor, com Whiplash nas costas, com La La Land nas costas. Pra onde ir agora, né, cara? Hã? Pra onde ir agora? Exatamente, com 34 anos, cara, entendeu? E o histórico que o cara já detém, um cara que sabe muito bem de linguagem, muito bem, sabe exatamente como se aplica isso, como é que ele conduz a câmera de uma forma que se coloca dentro da ação. A questão da música com esse cara é uma questão à parte, que me lembrou muito La La Land, principalmente nas partes que o casal tá conversando, momento mais sério. Você nota que a música é algo muito importante, tem um papel fundamental na cena. Não, sabe, só isso, Maguinho, não só a música, mas o som e o silêncio. Eu ia falar isso agora, os efeitos sonoros são geniais, principalmente no terceiro ato, que ele trabalha de forma assombrosa, cara, o silêncio do espaço. Isso é incrível, sabe? Cara, com então, 5 minutos desse filme tinha 2 indicações, eu acho. Então, Renatão, edição e mixagem de som. A gente tá diante de um prodígio e que bom que a gente tá vivo pra tá vendo isso. Palmas pro Damien Chazelle, tô aqui, ó. Palmas pra ele. Eu vou ser ousado. Eu vou ser ousado e polêmico e serei... A sua função é essa, meu caro Renatão. Por favor. Eu seria ousado, polêmico e serei cobrado. Tenho certeza. Mas eu vou falar aqui o que eu falei também quando eu tava saindo do cinema. O Marguinho falou tudo. A gente tem que tá feliz de poder estar vivo aqui e acompanhar um talento igual esse, um prodígio igual ele. 33 anos, ele tem um domínio dentro da arte dele que muitos diretores, até consagrados, não têm, entendeu? Certos diretores que têm anos de carreira, têm vários filmes na sua bagagem e não dominam a direção, não dominam um set de filmagem, uma produção grande ou pequena, como o Damien Chazelle já está trabalhando com os dois tipos, da maneira que ele trabalha. Um cara que consegue levar três gêneros diferentes de filmes. Lógico que eles têm situações que eles conversam, as relações humanas são temas recorrentes dentro da filmografia dele, mas ao mesmo tempo ele brinca com três gêneros diferentes e poucos diretores a gente vê que fazem isso. Então por isso que eu digo, Kubrick fez isso, Spielberg fez isso, Scorsese fez isso, Damien Chazelle com 33 anos está fazendo isso, e eu fico mais curioso ainda para saber para onde esse cara vai, entendeu? Eu quero ver um filme de guerra agora com Damien Chazelle. Com certeza. Quero ver o que mais a gente pode ver desse cara, que outros gêneros um cara talentoso como esse não pode brincar e trazer coisas legais pra gente, entendeu? Eu citei aqui três dos maiores nomes do cinema, e eu tô colocando o cara num caminho que pode chegar a esses caras, porque ele tem talento pra isso, e ele brinca com gênero assim como esses caras brincam. Ele não fica preso a uma coisa só, ele não fica preso a um estilo só, ele é um cara que vai se mostrando a cada filme um artista mais completo. Com isso, eu acho que a gente falou bastante já. Se você ainda não viu o filme, tem que correr e procurar esse novo filme do Damien Chazelle. Acho difícil ele não ser indicado, porque, como a gente falou, o trabalho tanto com os atores como com a parte técnica é primordial. Aliás, eu queria saber onde é que Hollywood descobre essas crianças, cara, que faz esses filmes, porque assim, as crianças desse filme, elas não só realmente estão vivendo aquela época lá, em 1969, né, que foi quando pousou. Mas, cara, é impressionante as cenas que essas crianças estão. Não, não só o filho mais velho, mas todas as crianças nesse filme. O seu pai vai pra Lua. Ah, que bom. Então, que legal. Mas todas essas crianças estão muito essa bem. Essa cena é muito boa. É óbvio que ele. Dá pra ver que ele usou muito de improviso, dá pra ver que ele ligou a câmera em momentos descontraídos. Mas, cara, isso também demanda um bom diretor. Poucos diretores sabem trabalhar com improviso. Scorsese é um cara que sabe trabalhar muito bem. Já o Spielberg já não sabe. Já o Spielberg é um cara que tem que ter tudo controladinho. Mas, pô, eu fico feliz que o Chazelle, ele é um cara que mescla os dois. E tanto a parte técnica bem controlada de uma produção, como os improvisos e tal. É outro mérito dele. Bom, fora isso, mais alguma coisa? Podemos ir para os spoilers? O que vocês acham? Vamos sim. Vambora. Vamos decolar agora, né? Perfeito. Direto à Lua. Então, spoilers para Primeiro Homem, começando a partir de agora. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I have been dying to tell you. Acho que aqui na parte dos spoilers tem. Acho que a gente pode falar algumas coisas que não agradaram tanto. Eu não sei, eu acho que eu tinha uma impressão errada desse filme. O filme é sobre o primeiro homem que pisou na Lua. Mas ele não é sobre o ato de pisar na Lua. Sim, é verdade. Porque apesar do filme tratar isso de maneira até bonita, né? Quando ele vai pisar na Lua em si, você vê bastante o pé dele. No cinema de Otávio tá todo mundo tenso, né? É óbvio que é uma decisão dele, mas toda a questão entre o Neil Armstrong, que isso é fato que todos os americanos sabem, tá? Que quem gosta desse assunto sabe. Neil Armstrong não se dava com o Buzz Aldrin. Neil Armstrong, comandante da missão, o Buzz Aldrin, segundo homem a pisar na Lua, piloto do módulo lunar. Eles não se davam. Só que o filme não explora isso. O filme tem duas cenas que, pra mim, são maravilhosas. Onde eles dão uma tretada de leve. Uhum. E só. Eu, sinceramente, achei que o filme ia explorar... Que eles iam explorar um pouco mais isso. E, cara... A partir do momento que, ó... Você vai com você e você pra Lua. Acabou. Todo esse drama, todo esse conflito desaparece. E é uma coisa que eu queria ver. Mas não é um conflito que desaparece. É um conflito que, por escolha criativa, não foi explorado no cinema. Pois é, mas existe indício. A gente viu o filme, e se você não sabe da treta, né, pessoal dos dois, o filme não dá o menor indício disso. Dá um indício de que o Buzz Aldrin, ele é um cara, é um babacão, é um cara difícil, sim, é um cara que realmente fala o que tá na cabeça dele. E o Buzz Aldrin é uma figura assim, especialmente agora que ele tá totalmente velho, sem filtro. Quem conhece a figura do Buzz Aldrin depois sabe que ele realmente é assim. E o filme mostra isso, e mostra um sendo o inverso do outro. Porque o Neil é mais calmo, ele é mais... Ele pensa no que ele vai falar, o Buzz não pensa, o Neil tem mais filtro, o Buzz não tem. E ao mesmo tempo, eu não digo nem que o filme não aborda uma treta dos dois. Mostra momentos chaves, um momento do velório, onde o personagem do Patrick Fudgett, ele acaba morrendo, e eles falam, ficam lembrando de forma respeitosa e positiva do cara, e ele fala uma parada, tipo, não, o cara... Errou. O cara errou, ele ia ser cortado da equipe mesmo, o cara não botou ele lá na equipe porque ele sabia que o cara não era capaz. Era fraco. Péssimo momento, né? No péssimo momento, no velório do cara. Então, são nesses momentos que você vê um desconforto entre os dois. Mas o filme não escolhe abordar isso. Então, nos momentos que eles estão trabalhando juntos pro espaço, e o Buzz fala alguma baquice, o Neil chega pra ele uma hora e fala, você ultrapassou os limites aí. E o Buzz vai... se recolhe. No momento da coletiva dos dois, você vê a diferença dos dois ali. E você vê que é necessário o Buzz. Parece que é necessário, tipo, o estilo dele, o jeito dele, para a dupla funcionar. É como se um tem o elemento que o outro não tem. E eu acho que é isso que o filme escolheu abordar. E não a treta dos dois. Ao meu ver, o filme não trata só do Neil Armstrong. Tipo, a história de vida do cara ali, ou a situação. Trata da história dele, né? Da jornada dele e do quanto aquilo afetou a família dele. Mas, ao mesmo tempo, conta boa parte... Por isso que a gente foca no treinamento e toda aquela tentativa dos americanos de ganhar, né, a corrida espacial e de realmente colocarem o primeiro homem na Lua. A gente está acompanhando a corrida espacial durante a Guerra Fria pelos olhos do Neil Armstrong e da sua família, e o quanto aquilo afetou ao redor deles, entendeu? Por isso que eu acho que a treta é necessária. Mas é por aí que eu queria falar, Renato, porque, como eu falei, pode ser a expectativa, quer dizer, a impressão que eu tinha do filme e o que eu queria ver e ali, e eu realmente não tive. Por exemplo, o Buzz Aldrin, ele é... Quando ele se apresenta e tal, ele... Porra, esse é um cara importante, esse é o segundo cara. Tudo bem que o filme não é sobre ele, mas existiram conflitos aí muito importantes, eu acredito, que foram muito importantes, que eu acho que poderiam ter sido tratados melhor. Eu vou te dar um outro exemplo. O Michael Collins, que é o terceiro astronauta, foi o cara que não desceu, né? O nome dele nem é citado no filme. Ninguém fala Michael Collins durante o filme. Eu reparei isso. Ele não se apresenta, Michael Collins, ele não tem o nome escrito dele ali. Se você não sabe quem é, cara, entendeu? Tem uma Tem nos créditos, né? Aparece piloto número 3. Lucas Haas, que faz, aliás, irreconhecível. Não vejo ele desde o Inception, da origem, que ele aparece no início do filme também. Enfim, mas, cara, quer dizer, você só sabe que o nome dele é Michael porque em um determinado momento que ele tá oferecendo tudo que tá naquele jato ali, naquela nave, pro Neil Armstrong, e o Neil Armstrong fala, Mike, tá tudo bem. É só isso que você tem do Michael Collins, que é o terceiro homem que foi pra Lua. Uma coisa é o teu foco ser o primeiro homem. Outra coisa é completamente esquecer de alguns personagens, quer dizer, deixar eles reduzidos a menos que relevante. É assim que, pelo menos, eu achei que trataram o Buzz Aldrin. O personagem Buzz do Toy Story só se chama Buzz por causa dele. Então, tipo, dizer que o cara é um babaca o filme inteiro... Eu não sei se... Assim, certo de alguma coisa, o Buzz estava no set, ele acompanhou as filmagens, ele sabia da história, ele sabia que ele ia ser retratado como um babaca. Cara, e ele seria a primeira... Conhecendo o Buzz Aldrin, ele seria a primeira pessoa a chegar e falar que o filme é uma grande merda. De uma certa forma, o que me pareceu é que o Neil Armstrong foi o cara responsável por tudo. Ele foi o cara que treinou a galera, ele foi o cara que... Ele foi o grande cara, ele não foi só o primeiro homem, ele foi o homem. Ele podia ter ido sozinho, que ele era foda. Me pareceu isso. Mais ou menos isso. Tirando esses fatos, vocês tiveram alguma coisa que desagradou? Tiveram alguma surpresa nesse filme que vocês não imaginavam? Alguma coisa que soou como uma coisa nova pra vocês? Dentre todos esses filmes que a gente já viu de astronautas e tal, teve alguma coisa que saltou aos olhos de vocês? Não, só assim, só dando um pitacozinho. Essa parte de spoiler é sempre mais complicado desse filme, porque a gente já sabe qual é a história. Mas é aí que eu acho que entra a genialidade do Damien Chazelle de fazer um filme sobre um personagem, sobre o cara. E principalmente eu acho que é sobre o seu vazio, assim. Eu acho que o primeiro homem fala disso, da perda que ele teve da filha, né, logo no início. Essa parte com o Buzz também, não é que ficou mal explorado. Porque realmente, como o Renato falou, é uma liberdade criativa que ele, que o Chazelle quis deixar um pouco de lado, entendeu? Não quis focar nele. Eu acho que isso ele faz muito bem, que é tratar o vazio dele, né? Eu acho que as perdas que ele, que o casal tem ao longo do filme, né? E principalmente ele como o centro da história, é muito importante, assim. A coisa que mais me chamou a atenção é o elemento principal que eu não sabia. Porque, como eu falei, a gente conhece sobre o Neil Armstrong e sobre a Apollo 11, sobre a corrida espacial, do que a gente aprendeu na sala de aula e do que a gente foi vendo em filmes. O Neil Armstrong, por mais que ele seja uma figura de importância no mundo e por tudo que ele fez e tudo mais, ele é um ícone americano, é idolatrado pelos americanos. Nós, brasileiros, não temos um estudo ou um conhecimento sobre ele. Então, a questão familiar dele, da perda da filha e tudo mais, isso pra mim, eu não sabia desse lado, né, da história dele, das particularidades da família dele. E isso, de cara, é não só o elemento principal motivador pro personagem dele, mas também é o principal elemento que chama atenção, acho que não só pra mim, mas do público em geral, inclusive do público americano, que eu cheguei a ver alguns críticos que eu acompanho, que falam que não conheciam esse lado da história dele, e por mais que eles gostem, mas eles simplesmente não desconheciam. Uma coisa que eu procurei muito, cara, eu procurei muito isso depois, procurei em entrevista do Chazelle, mas eu não achei nada. Se por acaso você procurou, eu sei que você gosta muito de procurar essas coisas também. Eu não sei se a questão do que ele joga a pulseira dela na lua, se aquilo ali é verdade. Eu queria muito saber se aquilo ali era verdade. Se é real, né? Seria muito... Também. É sim, é real? Eu vi alguns fatos que realmente aconteceram. Por exemplo, a Janet Armstrong, ela, depois que cortaram a transmissão no rádio, ela ter ido lá na estação espacial pra reclamar com os caras e brigar, botar o dedo na cara deles e falar, bota no ar de novo, isso realmente aconteceu também. Essa cena sobiar é a cena que vão passar quando falar que é Claire Foy, indicada The First Man, né? Vai aparecer aquela cena. Essa cena. Ou então a cena que ele pede, Renato. Então a cena que ele pede pra ela falar com os filhos, né? Fala com teus filhos. Cara, fala com ele. Essa cena é muito foda. Você me lembrou a minha cena favorita do filme. E não tem nada a ver com astronauta, não tem nada a ver com nada. É uma cena introspectiva de uma sala e a dificuldade que é pra ele, que tá acostumado com números, que tá, entendeu? Que ele perdeu toda a ligação com os filhos homens, depois que ele perdeu a filha mulher. Sim. E ali, como essa cena engloba várias coisas, cara. Como ela quer uma satisfação. Ele dá satisfação, ela é a primeira a falar assim... Então tá, vamos se arrumar, vamos na hora de dormir e tal. Cara, essa cena é muito boa. Essa cena do início ao fim, do momento que ele tá arrumando as coisas e ela vai dar uma lição de moral nele, até o final da cena, é espetacular essa cena. Minha favorita. Desculpa te interromper. Não, só fiz só um comentário dessa cena, entendeu? Essa cena é maravilhosa. O Renato falou que a cena que ia ser indicada ao Oscar, que ia ser dela. Eu falei, não, mas tem essa cena também importante, que pode ser essa cena na indicação. Você sabe uma outra coisa dentro desse negócio que eu falei da importância dos outros personagens? Quer dizer, você fica tão focado no Neil Armstrong que você esquece dos outros. Não, não sei se você sabia, Renato, eu não quis falar isso na parte sem spoilers, mas Bob Schreiber, você sabe quem que ele tá fazendo nesse filme, não? Você reparou? Não. Então, ninguém reparou isso. Eu fui descobrir depois, pesquisando. Ele faz o Jim Lovell. Você sabe quem é o Jim Lovell? É o personagem É o Tom Hanks no Apollo 13. Uhum. É aquele astronauta lá. Ah, que legal, que legal. É, então. E essa cena da Casa Branca, na verdade, é um indício disso, né? De que ele é um líder, de que ele é um cara que vai comandar a própria equipe dele, eventualmente. E salvar, né, aqueles astronautas, porque ele foi diretamente responsável por trazer a Apollo 13 de volta... Depois de um problema seríssimo. Mas enfim, isso é tão irrelevante. Quer dizer, acaba ficando tão irrelevante. E eu acho que é um cara também bem reconhecido lá nos Estados Unidos. Mas enfim, o filme não trata muito bem alguns coadjuvantes. Maguinho, você queria falar das suas cenas favoritas também? Já que eu falei da minha. Então, eu acho que o filme tem três cenas que são muito bonitas. Eu acho que uma é essa da esposa, né? Com ele aí na sala com os filhos. Que tipo, se impõe, fala com eles, se expressa, eles têm que saber e tal. que é incrível, né? A dinâmica da cena é sensacional. Uma cena que é muito rápida, que acho que o Renato falou isso logo no início, que é quando eles estão pousando, né? E esse terceiro ato inteiro é genial. Quando eles estão pousando e a escotilha abre, naquele momento a gente tem a visão da cabine, né? Claustrofóbica, enclausurada, e quando abre, vemos a imensidão da lua num plano lindo. É rápido, mas é um plano lindíssimo, lindíssimo. E eu acho que a sequência pra mim que me emocionou mais, assim, é quando ele, a cena que você falou será real ou não, que ele tira, né, o cordão com o nome da filha e joga naquela cratera. É como se fosse uma, assim, a missão cumprida, uma forma de homenagem, e que ela vai estar guardada pra sempre no coração dele, né, e fisicamente onde nenhum ser humano vai estar de novo, entendeu? Isso é lindo, de uma pureza fantástica. É, ali foi o closure dele, né? Depois de 9 anos, ele consegue dar por encerrado esse capítulo. Sim, exatamente. Só duas curiosidades sobre o pouso na Lua, rapidamente. Primeiro... primeiro, o Kubrick filmou plano sequência. Não, vamos lá. Primeiro, eu não sei se isso incomodou vocês, mas isso virou meio que uma controvérsia lá fora. Ah, sabia. A cena da bandeira. A bandeira. A bandeira é tratada como a coisa mais irrelevante. Senti falta dela. Cara, é um plano. É tipo, você tá lá vendo os caras andando e tal, coletando material, de repente a bandeira já tá lá. É quando você tá a bandeira lá. Bem longe, tá assim. Lá. Tipo, as pessoas não criaram nenhum caso por fincar a bandeira. E não sei se vocês sabem, mas eles levaram quase 2 horas pra fincar aquela bandeira ali. Porque estavam tendo problemas sérios, assim, pra fincar a bandeira ali. E tirar as fotos e tal. E o filme completamente ignora isso. Esse fato. Não, eles estão falando, muito se falou isso, principalmente antes do filme sair, que era um filme não patriota. Sim, porque é verdade, muitos falavam que o filme nem ia ter a bandeira. Uhum. Aí depois, quando saiu o filme, as pessoas viram... Ah, não, tem a bandeira, mas eles não mostram fincando a bandeira. É um filme que não é patriota. O filme tem, sei lá, 2 horas e meia. O filme é um grito de USA durante 2 horas e meia. Aí por que não mostra os caras fincando o caralho da bandeira na porra da lua? O filme não é patriota. Tá de sacanagem! Sacanagem, o filme é um grito pros Estados Unidos vencendo a corrida espacial. E vai falar que o filme não é patriota? Olha, sobre essa questão da bandeira, o Ryan Gosling disse que ele conversou com o Chazelle sobre isso e tal, e eles não viam o Neil Armstrong como um herói. O próprio Neil Armstrong não se via como um herói. Então, você realmente fazer ele fincando a bandeira, e isso poderia destoar do que eles queriam contar no filme. Isso é a visão dele. Especialmente nesse filme. Especialmente da maneira que eles queriam representar. Sim, o Neil Armstrong. Exatamente, na linguagem que o Chazelle quis adotar, tipo, é verdade. Tem necessidade? Não tem. Mas também é uma coisa que é completamente ignorada pelo filme e é um símbolo daquilo ali. Acho que não precisa dizer, vocês devem ter reparado, que a frase famosa do pequeno passo pro homem, mas um grande passo pra humanidade, é o próprio Neil Armstrong falando no fone. Dá pra ver que a voz é completamente diferente do Ryan Gosling. Mas uma coisa me incomodou. Eu sei que, pela questão toda de você manter o filme fiel, você não tem como ver os olhos dos personagens. Mas ali você tem pelo menos uns 15 minutos onde você não vê a cara de ninguém. E por várias vezes tem até um zoom in, assim, na cara de alguém. Tem até um zoom no capacete de alguém. E você só pode imaginar o que tá vendo ali, porque você não consegue ver o mundo. É, porque é legal você vê ali nele, só que na verdade você tá vendo só refletido a imensidão do vazio do espaço. É, só isso. E é maravilhoso. Tem o seu impacto. Porque também tem o seu momento quando eles chegam lá e eles finalmente pisam lá e eles olham, você sente isso neles, eles olham, você sente não tem nada. Não é nada. É não, e como ele trabalha, nada. Renato? O silêncio, né? Silêncio, é nada. Renato. Nada tem ali. Mas, cara, você tem razão. Deu tanta coisa errada, cara. Não dava nada certo. Não, cara, são duas paradas que definem até no próprio filme. O momento que ela chega lá apagando esporro pra eles, que elas falam que eles não sabem o que eles estão fazendo, que eles são meninos brincando com uns brinquedos. Uma caixa de areia. Brincando com uma caixa de areia, com os brinquedos. E é, na verdade, o que eles são, né? Mas que grande explorador, tecnicamente, não é, né? Desbravando lugares nunca antes vistos, então seria a mesma coisa. Mas, e é aquela coisa, quando ele chega no final, que ele olha, tipo assim, a quantidade de gente, de amigos que ele teve, né, que os vizinhos que viraram amigos, os companheiros de equipe, que foram morrendo, famílias que foram desestruturadas exatamente por causa disso, pra chegar lá no final e não ter nada. O bagulho foi em 69, a gente tá em 2018. Sabe o que, que tem um homem pisar na Lua pra hoje, pra gente? Nada, porque eles não fizeram nada na Lua. Foi pra nada. Mas é muito daquela tecnologia que foi investida ali naquele... Ok. É, micro-ondas, é a tecnologia que a gente usa hoje. Não. É. Show. Mas, e aí? Precisou e mandou pra Lua, que, pô, é que a galera foi pra Lua, matou uma caralhada de gente. Eu acho relevante. Vai ser uma lasanha da Sadia no micro-ondas em 6 minutos. Mas aí que eu acho. E é uma merda, né? Fica uma bosta. Mas assim. Fica uma bosta. Aí que eu acho relevante a cena do Kennedy ali. Porque ele falando, a gente vai porque. A frase é fantástica. A gente vai porque. Cara, é o impossível. Essa cena encaixou perfeito. E outra coisa, o filme, ele... Se você acredita ou não acredita, eu acho que o legal do filme é o personagem Neil Armstrong. E se você acha que aquilo tudo é ficção, beleza. Mas o que esse cara passou nessa história de ficção pra você, é foda, cara. O que esse cara teve que abrir mão e tudo mais, entendeu? E aquele final, eu achei foda aquele final. Achei muito bom, cara. Na verdade, é isso. Ele tá sozinho e através do... Vocês sabem se ele separou da mulher, né, dele? Não, acho que não, acredito que não. Porque, cara, eu vi aquilo ali e falei, nossa, esse casamento tá em frangalhos, ele não vai durar. Só que eu não cheguei a pesquisar se ele... Eu li de outra maneira, eu li de tipo, eu li do tipo, agora eu entendi, você precisou passar. Eu entendi. Não, ok, mas... É, aquele final com aquelas duas mãos ali deles, né, tipo, tentando se tocar, eu acho que pode ser um, tipo, um recomeço, né? Mas isso que eles chegaram até ali, fora os outros, sei lá... 20 anos de carreira que ele teve, sei lá quanto tempo mais durou a carreira dele, e o quanto mais de vezes que ele se colocou em risco, que ele negligenciou a família. É, a gente não sabe até isso, quanto, né, ela ia quando aguentar. Quando ele fala, vou pro programa espacial e tal, não sei o que, ela fala, mas pode ser um recomeço. Ela usa exatamente essa palavra. E ali parece isso exatamente como o Maguinho falou, um recomeço. Mas assim, a primeira vez que ele pisa, o Chazelle faz um 360, né? Ele sai, ele começa, aí ele mostra o que, que ele está vendo, né? Nesse 360 eu confesso que eu tive um medinho, cara, de aparecer alguma coisa ali, tipo... Pá! Do nada, assim. Ou um Transformer lá no lado oculto da Lua. É, quase isso. Essa parte da Lua realmente é impressionante, até pra gente que conhece. Mas a gente fica, né? A gente fica, tipo, e aí, vai fincar a bandeira? E aí, vai falar aí a frase? E aí, vai pisar na Lua? Vocês viram sobre como foi filmado isso? Porque o Linus Sundring, que é o diretor de fotografia desse filme, que trabalha com o Chazelle há tempo, eles resolveram filmar isso do lado de fora, né? E ele resolveu, no deserto, se eu não me engano, ele acabou resolvendo construir a maior luz, né? A maior iluminação de set já feita. Ficou genial. Visualmente é genial, hein? É, e filmado em câmera IMAX e tudo mais, pô, fica absurdo. Pelo menos 8 indicações. Ah, isso é importante dizer. Várias indicações, fato. É, não sei se vai chegar tanto, não, Renatão. Eu chutaria 5. Quais? Você consegue dizer? Tecnicamente, fotografia, som. Eu não tenho certeza ainda se os atores vão ser todos indicados. Ó, eu dou edição de som, mixagem de som, fotografia, edição, direção. 3, 5. Atriz coadjuvante e filme. 6, aí já são 7. 7. Pode ser. Ator não, você acha? Direção de arte, talvez? Ator não. Oitava. Pode ser também. Parece. Mas 7 garantido. 6, 7. Vamos ficar por aí. Eu acho que pode ser isso, sim. É o grande filme técnico até agora do ano, né? Então, sim, verdade. Maguinho, posso começar com você pela nota? Vamos lá. Considerações, então. Como é bom ver um filme dele, né? Chazelle, irretocável. Traz o filme, mais uma vez, muito, muito bom, relevante. Primeiro Homem já é consolida, já, Ryan Gosling, né? Traz uma Claire Foy pro estrelato, né, Renatão? Eu acho que o filme também vai receber no mínimo 5, 6 indicações. Aí a gente falou, né? Tá diante de um... do cara, né? O surgimento de uma lenda. Enfim, o filme é praticamente perfeito. E com isso a minha nota para Primeiro Homem é 9,5. Você tirou meio ponto por quê? Eu tirei meio ponto porque eu também esperava um conflito entre os personagens um pouco maior. E o filme realmente ele foca no Neil Armstrong e esquece um pouco essa parte do conflito. O conflito que é importante para um filme acontecer, entendeu? Meio pontinho, é meio pontinho. Por isso que ele não é perfeito. É praticamente perfeito. Renatão, pra você. Então, vamos lá. No meu Letterboxd, eu dei nota 5 pra esse filme. Só que o Letterboxd a gente só pode dar... É, a gente dá de 0... 5 estrelas. 5 estrelas. A gente dá de 0 a 5 lá. É, ao meu ver, o 5 lá não representa talvez uma nota máxima. Pra mim, o 5 representa filmes, talvez um 9,5, vale como 5, entendeu? Eu fiquei 2 dias com esse filme na minha cabeça antes de eu escrever sobre ele lá. Porque eu queria deixar o filme marinando na minha cabeça. É, eu não vim pra cá hoje pensando em dar 10 no filme, mas conforme a gente foi conversando, conforme a gente foi debatendo sobre o filme e vendo o quão grandioso é o trabalho tecnicamente e como as escolhas dele são acertadas na maneira de contar essa história e de diferenciar essa, que é uma história que a gente já conhece, como a gente já falou aqui algumas vezes, desde a época da escola, eu não tenho como dar uma nota além de 10 pra esse filme. Olha, eu acho que é o primeiro 10 que eu dou no cast esse ano. Bonito, verdade. E eu não tenho como deixar de dar uma nota diferente, cara. Foi realmente um filme incrível. Muito bem, Renatão. Legal, 10. Eu vou dar 8,5 porque eu tive alguns probleminhas com o filme. Eu não gosto desse gênero, mas eu volto a dizer, 8,5 para um filme desse gênero, para mim, é... Nossa, eu falei que eu gosto dos Eleitos, e Eleitos para mim é um 7,5, assim. Porque eu continuo achando muito chato, não é a minha. Não sou dessas crianças que sonhavam em ser astronauta, porque eu acho muito chato. É, acho que o Chazelle levou de uma maneira muito legal, muito diferente, muito original, e ele realmente fez um filme para quem não gosta do gênero. Agrada bastante quem não gosta do gênero, mas... É, algumas coisas pra mim não encaixaram. Quer dizer, eu pensei assim pra decidir minha nota. La La Land eu dei 9,5. Whiplash é um, talvez, eu talvez goste mais do Whiplash do que do La La Land. Whiplash pra mim é 10. É um filme extraordinário. É, eu gosto mais do Whiplash que todos eles. É, e então eu acho que esse, embora seja o filme mais caro, seja o filme tecnicamente mais perfeito, talvez, a direção tá impecável aqui. Mas é o dos três, é o que eu menos gosto dele. Não é um filme que eu acho que vai entrar no meu top 5, ou top 5, ou até 10, top 10 do ano. Eu acho que tem filmes que me agradaram mais por se tratarem de temas, de assuntos que eu gosto mais. Então, 8,5 por toda a questão técnica, e eu vendo uma vez foi legal. Mas eu acho que eu não preciso ver de novo, não. Pra mim, já deu. Mas uma bela média, uma média muito boa pra esse filme... 8,5, 9,5 e 10. Excelente. Gente, queria agradecer bastante aí a presença de vocês nesse cast. É, a gente ficou um tempo meio sumido, a gente ficou uma semana sumido aí, mas a gente até acabou atrasando os filmes do mês por minha responsabilidade. O comando é meu, a responsabilidade é minha. Olha, o cara viu Tropa de Elite 2 essa semana, aí tá agora. O cara viu o Letterbox e já sacou. O comando do batalhão é meu, porra. Mas enfim, eu peço desculpa aí pros nossos ouvintes e principalmente pro nosso assinante do Patreon, que ficou sem material durante uma semana, mas agora já retomamos o caminho e tá tudo normal de novo. Então, queria agradecer bastante vocês pela paciência, vocês dois pela paciência e por estarem aqui dando a sua opinião nesse filme maravilhoso que certamente falaremos mais pra frente também em outros casts. Começar me despedindo do Maguinho. Maguinho, muito obrigado mais uma vez. Queria que você deixasse seus contatos aí pros seus grandes fãs que seguem a gente. Com certeza, o prazer é todo meu. Como eu falei, a gente tá vendo a história sendo escrita, né, por esse prodígio, né, muito bom falar de cinema sempre, e vai começar a melhor temporada do Ratos Cast, que é temporada de premiações, Oscar, enfim, a temporada final do ano sempre chegando só nata, sempre chegando muito bem, e é isso. Querendo bater um papo comigo, estou nas redes sociais, Facebook, Marcelo Perello, nas redes sociais do Bar Calabouço também, estou com críticas do Ratos de Cinema. Como eu sempre digo e encerro, continuem indo ao cinema sempre, fundamental irem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Magui, mais uma vez. Renatão, obrigado mais uma vez você também. Foi lindo você dando sua nota 10. Essa sim, emoção não, me emocionou muito, hein? Sim, com fiquei certeza. Muito emocionado. Só por isso já valeu esse cast, queria te agradecer bastante. Por favor, deixe seus contatos também. Pô, imagina, cara. Eu que agradeço, sempre um prazer vir poder bater papo aqui sobre cinema com vocês e gravar pra toda a galera que escuta o Ratos. Quem quiser me encontrar, tô nas redes sociais, Facebook e Instagram, @RenaMaciel com 2 L's no final. E quem quiser acompanhar tudo que eu tô assistindo, pode me seguir também no Letterboxd. Procura Renato Maciel ou Rena Maciel com 2 L's no final pra saber tudo que eu tô assistindo. basicamente, na hora que eu assisto, eu vou lá e boto um comentário. Tem muita coisa que a gente não fala aqui, a gente acaba assistindo, revendo, coisas que chegam diretamente on demand, enfim, acompanha lá que é bem legal. E é isso, valeu galera, até a próxima. Muito obrigado, Renatão, muito obrigado, Maguinho. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcipreste com Y. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia nesta viagem maravilhosa que a gente fez nesse cast. Um abraço. Spoiler final. Genial. Achei que você ia imitar o Darth Vader agora.